Eu poderia aumentar um pouquinho o brilho pro meu SA2A, pro papi? Não temos papi para 28. Controle Salvador 3603 da TAM, boa tarde, transfere, descendo para o 1970, formação I. Boa tarde, desce até o 503603. Confirma a mensagem para o 3603. Desce até o 050. Até o 050. 1-2, informe indicado. 260. Taxi, TAM 862. 162 é o nosso POB, 3 horas e 40, alterna Guarulhos. São 2209, gol 1-2. 3190, reduz 2509 mais. 250, 3190. 3217, chama o centro Recife agora, 13325, 1288. Chamar o centro Recife, 3325, com 2281, boa tarde. Salvador, TAM 3567, autorização Brasília. TAM 3567, aguarde cópia. TAM 8002, vai aguardar passagem de tráfego Boeing da Gol à sua esquerda e após prosseguir via Kilo e Alfa até o ponto de espera da 28. No ponto de espera da 28, turno 18, decimal 6, ajuste no 0-4 e está livre da restrição de manter pro até 3 mil após a decolagem. Mativo, está livre da restrição após passagem da aeronave da Gol, prossegue táxi via Kilo e até o ponto de espera da 28, com 14, até 8.62. Bom, no 077 na escuta? Prossiga. Também livre da restrição de manter pro até 3 mil. Quem está livre da restrição de manter pro 3 mil pés no 077. Fala o web, mensagem. Confirmo o WebJet 6720. Táxi via Índia, gate 1. Torre Salvador, boa tarde, 471 no Pantanal, posso sair da 28. Boa tarde, 471, rapaz, início da corrida à frente, a linha mantém 28. A linha mantém, 471. Decola da pista 28 com primeira curva à esquerda, saída Gole, transição Ofito. Controle Salvador 1-9, decimal 35, torre 9-8, decimal 6. Aciona 5-0-2, TAM 3567. Autorizado 380 Brasília via Zulu 17. Decolando da 28 com curva à esquerda na Gole Ofito. 1935 ao controle, 186 torre, 5-0-2 é transponder, TAM 3567. TAM 3567, chame pronto para pushback, acionamento. Câmara 3567. Paulo Salvador, muito boa tarde. O 3545, 107 Way, no parte 3. Nossa autorização para ideal, o estado negativo, segue a previsão. 3545, acabamos de receber a informação que ele está fechado. Radial até 80 mil. 80 mil, eles vão no 7500, mantendo. Meu zero, Antônio Bombom do Salvador 063, devido a informações sobre speed. Mensagem. 601, tá voando Sierra Vitor 363, devido a IPIT 1, formação pesada. Afirmativo, autorizado. Condições de voo 364? Primeiro é o 363, para dar a formação. E sem problemas, o número 601 autorizado da LF, sem reporte estabilizado. Peraí, obrigado. Na escuta? Afirmo. Última informação agora que Ilhéus está operando visual nos mínimos. Está pronto para cópia? Afirmo, pronto para cópia. 354-5 para Ilhéus, autorizado nível 160, decola da pista 28, com primeira curva esquerda, saída Gol, Eval, Pazeval, direto Ilhéus. Controle Salvador 199-35, torre 98-6, aciona 5002-554-5. Autorizado 160 para Ilhéus, pista 28, curvando a esquerda após decolagem, Gol, Eval, após CCT, Ilhéus. Controle 199-35. O transponder 5002-5454. Correto, 3545, chame pronto para o Maracanã pronto, desculpa, 5454. Muito boa tarde, Pantanal 471 decolado com você. 471 numa boa, saída gole, sobe 360. Ao 360, perfil de gole, Pantanal 471. Cinco ao cruzar o nível 110, voa Eval, reassume na proa de Eval. 110 Eval, gol, 1755. 5729, a linha decola da 28, vento 200 graus, cono 59. A linha e decola, o 5729 da Webjet. Presente no 755, autorizado Eval. 755 da presente, Eval. Ou no 601 no ULS. 01 no Torre 118, 612. Claro. O no 612, autorizado 2000 pés, 1015. Autorizado ULS, reporte estabilizado no 612. Ok, então após posição CARI, posso vá na Terra Vita 363? Autorizado. Obrigado. Autorizado, 612. O no 2 está ciente. Sobe restrito 320. Agora restrição 320, 755. É 29 decolado aos 25, chama controle 199-35, bom voo. Fiz 190, desce 2000 pés, 1015, reporte estabilizado no ILS, reduz 200 nós, 3190. 2000 pés com 1015, reduzindo 200, total 3190. Sente vento 200 graus, cono 3 nós, altímetro no 0, no 5, reporte campo à vista. Feche mal de teto. Vento 200 graus, com 1 no 3 nós. Teto estimado, por favor. Teto estimado 810. Obrigado. 310, vai voar 5 milhas nessa proa e reassumir na proa de Eval. Estimativo, então sob vetores agora, A proa é a 310 pela direita, 5 minutos nessa proa e daí direto Eval, Pantanal 479. Está confirmando o limite 5 milhas. 5 milhas então, Pantanal 479. O Bono 62 estabiliza LS X-Ray. No 755 Pro de Bridge ou no 755? Muito boa tarde, 5729, decolou nossa escuta. No 755 Pro de Bridge ou no 755? No 755 Pro de Bridge. O no 612 chama a torre 118 meia dúzia. 118 meia dúzia, até logo. 729 sobe 340, saída Gole. 340 na Gole, 5729. Controle. No 755 chama agora o centro Recife no 3325, alternando no 288 no 755. No 612 é parte final de 5 milhas. Cortaremos. No 3325, alternando no 288 na Pro de Bridge. 7 Pro de Bridge, gol, ou no 755. 4719, reassume na Pro de Eval, sobe 360. Ao 360, agora vai ser na proa de Eval, o 4719. Afirmativo. 5219, nível 200 liberado. 200-5219, possibilidade direta conquista? Ainda negativo, mantém até a volta. Ok, obrigado. Zero, controle. Siga. Reduz para a velocidade de aproximação, autorizado a estabilizar no LS. Estabilizado, reduzindo para aproximação. Botão 3190. Ok, torre agora 118, meia dúzia. 18,6. 3603, 2000 pés, 1015. Autorizado LS, 3601. Cara, pode ficar. 77.22. Mano 601, solos 28, confirma a altitude aqui avistou. 400 pés. 400, grato. Livre à esquerda, antes da alfa, chama de solo 121, decimal 9. Solo 219, o nomeia 01. O nomeia no 209 à frente, avistou a 400 pés. Sim, muito obrigado. O no 077 está no ponto de espera 28. Gente, é o número 1 no ponto de espera, no 077, confirme. Afirmativo, número 1. Gente, mantém o ponto de espera. Mantém. Visual, Golo Meno 2. Frente no Meno 2, vento 190 graus com 149, altímetro no 0 no 5, livre pouso na 28. Livre pouso, gol. Seria Alfa, Juliette, vai seguir para o Pat 3. Alfa e Juliette para o Pat 3, qual seria a posição lá, cara? É a 08. 08, Alfa, Juliette, Pat 3, 08, Golo Meia, 08. Confirmando, Golo 601, desconsidere, tem um tráfego realizando pushback no gate 5, vai ingressar então via Kilo para o Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, posição 08, Golo 601. 5-1-2-8-8. Obrigado, tchau, batalha. Trip 5219, chama agora o centro Recife no 3325, alternando no 288. Trip? Ou no 3325, no 288, 5219. Não? Ou no 649, pronto, copy? Pronto, copy. Ou no 649. 149 para Confins. Autorizado o nível 360. Decola da pista 28, com primeira curva à esquerda na saída Gole. Mantém a radial 259 de Salvador por 80 milhas e após direto Bridge, Upper Zulu 16 até Confins. Controle Salvador 199 decimal 35, Torre 18 decimal 6. Aciona o 5021 no gol no 649. Autorizado 360, pista 28, primeira esquerda, Gole, mantém a radial 259, 80 milhas. Após DCT Bridge, intercepta por Zulu 16 até Confins. Torre 18, meia dúzia, controle 1935 e aciona 5021, confere. Afirmativo 5021, no gol no 649, chame para posicionamento. Vai chamar. Para o táxi 3567 com POV de 169, 3 horas e 50, alterna Goiânia. 3567, táxi via Juliette e Alfa, vai aguardar um tráfego da Gol, cruzar Alfa em direção a Taxi Kilo. No ponto de espera da pista 28, chame a torre 198, decimal 6, ajuste no 095, TAN 3567. Táxi via Juliette Alfa, já cruzou com o tráfego da Gol que vai entrar naquilo? Vai prosseguir via Alfa após ponto de espera torre 1186, com 1015 agora, 3567. Confirmando, seu tráfego é o tráfego da Gol que vai cruzar a Alfa. Afirmativo, vai cruzar então, obrigado. Volume 162 vai prosseguir via cruzamento da Taxi Alfa e Kilo no pátio 3, vai aguardar a saída do pátio 3 para ingresso no pátio 1, no gol no 612. A gente cruza a Alfa, ingressa na Kilo e aguarda no pátio 3, sua instrução, gol no 612. Tráfego azul 4206 para Recife. Azul 4206, aguarde cópia. Aguarda, 4206. Tráfego Salvador, boa, gol 1856, tem a X-Ray, autorização Recife. Ciente, aguarde cópia, gol 1856. Aguardo. Mas altímetro no 0, no 5, reparte campo à vista. Passaremos campo à vista, está 3603. 77, 360, saída Gole, vigilância. 360 na Gole, vigilância no 077. Controle Salvador, gol no 755. Prossigo no 755. Ah, não estamos com falha de comunicação, senhor. Nós estamos já nivelados no 320, sem contato com o centro. Ano 5 no eixo. Os autorizados, está 3603. Aproximando 80 milhas de Salvador, na aproximada radial 035. E assuna identificação? Desculpe, senhor, radial 235. Gente, assuna identificação, o 9202. Confirme por 9202? Assuna identificação, confirmando no 755, no 755 assuna identificação. Por 755, 80 milhas de Salvador, senhor, na radial 225. Para Recife, nível 370, via Peruísque 58, decola da 28, saída, curva direita, saída Aron, após Aron, pro de Recife. Controle 199 decimal 35, torre 18 decimal 6, transponda 5007. Obrigado. Salvador 862, pode a linha manter? Então 862 já está na Taxi Golf? Já está no ponto de espera, senhor. Gente, o então 862 alinha e manter a 28. Alinha e manter na 28, 862. Zero autorizado LS, desce 2000 com 1015, 3190. Esquerda 340, autorizado LS, descendo 2000 com 1015. Gol no 755, instruções do centro Recife, mandou retornar a frequência dele no 3325, alternando no 288. Efetuamos durante toda a nossa subida, senhor, negativo contato. A frequência estava congestionada e ele ouviu o senhor por 5 vezes e não foi possível efetuar o contato. Chame agora, 1-3-3-2-5-1-2-8-8. Retorna. Alto Salvador, boa tarde, AV 6720, com X-Ray, autorização Galeão. 90. Uno 856, autorizado para Recife, nível 390, via Peruísque 58. Decolada 28, curva direita, saída Aron. Após Aron, estou de WR Recife. Controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 6, transponder 50 no 1. Autorizou Recife, nível 390, pela Upper Whisky 58, decolada 28, primeira curva direita, saída Aron. Após Aron, DCT, WR Recife 935, controle de saída, torre 86, 50 1 1, é o transponder para o 1 no 8, 56. Correto, chame pronto para assinar. Chamaragua, nós. 862, decolado aos 3 meses, chame o controle 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, OTAN 862, decolando cruza 1900. Boa tarde, saída Gole, vigilância 8002. Gole 862. 603. Para ingresso, OTAN 3603. Nossa, escuta a guarda. Da presente posição à vista, se está ocupado aí o portão 07, para mim está informando o portão ocupado. Tem uma aeronave da Gol, do 07. Gente, aguarde para ingresso. Visão 90, estabilizou? Estabilizou, 390. Contato agora com a torre 118, meia dúzia, completa aproximação, 90. 18, meia, obrigado. O Gol 9202, 2000 pés. Ajuste no 0, no 5, autorizado LS, porta estabilizado, 9202. Para 2000, como ele 15, reportará estabilizado, o Gol 9202. Paulo Salvador, Gol 649, solicita pushback acionamento, portão 7. No 649 autorizado, chame tanto o táxi. Autorizado, chama na táxi, no 649. Webjet 6720, autorizado para o Galeão, nível 340, via Peruísque 50. Decolada pista 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, após Videv. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponder 5023. Autorizado ILS, 1015, reporta estabilizado. 2015, mais estabilizado, voo 602. Informe a vista do campo, o teto estimado aí em torno de 400 pés, chuva moderada forte, ok? Teto avistou agora a 800 pés. Ok, 3190, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 15 nós. Certo, você pode observar aqui que a chuva está um pouco mais forte da metade da pista para 10, aqui para 28 está leve, ok? Ok, obrigado pela informação. Para o centro Recife no 3325, alterno no 288, Gol no 077. 3325-288. Tá 3567, torre. Prossiga, torre, 3567. Avisa o aeronave da companhia tocando agora a cabeceira 28. Afirmativo. Agilize as manobras, alinhe e mantenha após o pouso da mesma. Alinhe, mantém, 3567. Controle Salvador, boa tarde, papapá, Charlie Serra Tango, DC3. Boa tarde, Charlie Serra Tango, voo da presente CARI, DC até 3000 pés, 1015. está presente, KAG 3000, beleza. Tá 3190, solo aos 40, livre à esquerda, antes da Alfa, chame o solo em 219, boa tarde. Esquerda, antes da Alfa 219, obrigado. Tá 3190. Livrou na sua escuta. 3190, avistado. Ingresse na próxima direita, taxi Alfa e aguarde para o ingresso. Seu portão será o 06. Gente, entra, ingresso na Alfa e vai aguardar para o ingresso na ZDF. Localizador o 9202. 9202, Torre Centro 1862. 86. Boa tarde, Gol 9202. Boa tarde, Gol 9202. Ajuste 10 no 5. Continue na aproximação, teto estimado 800 pés. A última aeronave reportou. E chuva moderada, leve a moderada aí durante a final. Apenas um pouco mais forte aqui da metade da pista em sentido a cabeceira 10, ok? Continue na aproximação, informe avistando. 9202. No 856, portão 08. Informe ao pessoal de solo que o Boeing da Gol já está iniciando o táxi. Ele fez o pushback no 07. Acuse e pronto para o táxi. Gol no 856. Após o Boeing da companhia na guarda, está autorizado o pushback de acionamento. Reporta o táxi. Gol no 856. E o TAM 3603, observe o Boeing da Gol em sentido contrário. Ele saiu do 07. E esse é o seu local de estacionamento. Prossiga após o Boeing da Gol. Afirmativo. Vai prosseguir para o 07 após o Boeing da Gol, TAM 3603. Saída Gol em transição, Pito. Olha, 380. 1 ou 4? No pátio 3, na remota 4. A gente aguarda autorização, funcionamento e pushback. Trip 54 no 5. Gente, não aguarda. Salvador, tá. 002, ainda negativo na minha escuta, 002. Bom, observe o airboy da companhia e assim que ele iniciar o táxi, também está autorizado. Prossiga para o 06. A gente segue o airboy da frente para o 06, o TAM 3190. Estou com 550 pés. Gente. O 3567 é livre da restrição na centena em 15 milhas? Negativo. Ok, vai manter então. Salvador, uma boa tarde. O Xanair 6314. Boa tarde, desce até o 040, Xanair 6314. 040,